Azul 4208, autorizado. Alien decolada, pistão no zero, vento 130 graus, 099. Alien decola, dono zero, Azul 4208. Que doido. Botão Vitor Quebec, Salvador, bom dia, o gol no 923. Gol no 923, prosseguindo. Por favor, autorização para Guarulhos, no nível 360, está no gate 06, sentido Atis Quilo. Gol no 923, agora de cópia. Guardando o cópia, gol no 923. Iniciando Azul 4208. Azul 4208, autorizado decolagem, pistão no zero. Oi. Delta, desce para os seus tráfegos. Pronto, afirmativo, pronto, 4923. Gol 1923, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Alpezulu 21, pista 120, curva direita, saída árvore, transição elefa, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5042. Autorizado para Guarulhos, no nível 360, via Perzulu 21, decola da pista 10, com curva direita, saída Argo, transição elefa, 1935, controle 1860, é torre, 5042, é o transponder, gol no 923. Gol no 923, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback. Reporta pronto para o pushback, gol no 1923. Webjet 526, desça para 2000 pés, QNH 1014. 2000 1014, Vitória da Conquista, nível 240. Trip 5217, número 2 para pouso. Azul 4208, contato radar na decolagem, saída Pulca, transição Caju, sua para nível de voo 370. 370 Azul 4208. Alta voltando. 345 autorizado por T-Bag, recolhendo para o ataque. Chama lá. Salvador, gol no 923. A saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, é esse? Sim. Afirmo, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Ok, obrigado. Reporte na curta final da 17. Reporte aqui na curta final 17, chefe da 3000, 35217. Autorizaria a plantidura ou não? Negativo, 35217. É, não tem nada perfeito. Autorizado ILS pro 5826. Objeto 5826, autorizado sinal ILS, posto estabilizado. Posto estabilizado, 5826. Índia, November Alfa, autorizado alinhar e decolar da pista 17, vento 140 graus com 109, agilizando, por favor. The frequency 126.0, turn 128.8. Correction. Frequency 126.85, turn 133.65. American 980, 126.85. E aguardar o tráfego decolar da 17, cuidado. Ciente, eco dela. Teste dos velocidades para 1709. 53, 4, 5, vim pessoas a bordo. 44. 1709, 55, 207. Tatuei Índio no ponto de espera. Chame... Torre, frequência 118, decimal 6, exercímetro no 014. Índia, Apache 1, Índia, quando for para a espera da 0286, 3, 4, 5. Do pouso na pista 17, vento 130 graus, 089. Autorizado o pouso, Apache 1. Contém na 133, Papa Tango, Vitor Quebec, Quebec, frequência 126, decimal 0, alterne 122, decimal 8. 1268, Vitor Quebec, Quebec. Autorizado. Ok. Passarelo 2223, autorizado. Vitória da Conquista, nível de voo 260. Pista 10, curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle 119.35, torre 118.6, transponda 5040. 2225, autorizado. Vitória da Conquista, nível 260. Decolamento 10, com curva direita na saída árvore. Árvore. Transição elefa 1935, controle 1862, 040, transponder 2223. Passarelo 2223, cotejamento correto, reporte quanto ao feedback. Chamará o feedback para 2223. Bom, sonador, bom dia, Gordon 435. Gente da autorização, Kilo, solicito autorização para Delta. Gol 1435, aguarde cópia. Aguardando para a cópia no 435. Romeu Índia November Alpha, ingresse no corredor Axé, mantém-se em contas visuais a Rio Verde. Ingresse no corredor Axé, mantém contas visuais em November Alpha. Correção, Papa Romeu Índia November Alpha, corredor forte. Exato, 910, 1094, F5826. Alguém metido em Vera Cruz via corredor Axé. Papa Romeu Índia November Alpha, mantém a corredor Axé. Será, Índia November Alpha, grato. Zip 5217, reduz para velocidade de aproximação. Ah, mantendo atingindo o que já fizeram. 2000, tá, e aliação autorizada, ok? Zip 5217, tráfego 5 milhas, um Boeing 738. Ah, ciente. Alfa Victor Juliette, autorizado ingresso na pista 17, guarde para decolagem. 99. Azul 4299, número 3 para cópia. Se a gente puder só informar a possível subida. Juliette, está visual com tráfego na final, Boeing 737 da Webjet. Victor Juliette, após a passagem do mesmo, autorizado decolagem na pista 17. Vento 1200099. Só Torre Salvador, bom dia, trip 5345, está pronto, ponto espera 190 visual, com o Webson. Confirme o que chamou, motor? Trip 5345, pronto, na 190. Trip 5245, após, correção, 5345, após a passagem do Boeing da Webjet, utilizado em manter na pista no zero. Após a passagem do Web, ali mantém, 345. 33-65. Quem vai chamar Recife 2685, alterna 3365, azul 4208. Ações externo bastante travado, tem um cabo visto, trip 5207. Trip 5207, autorizado final LS, chama pela frequência 19.6. 18.6, até daqui a pouco, senhor. 0089. O objeto 5826 no solo aos 39, livre pista pela direita, chame solo 121.9. 219-5826. Torre, o trip 5217. 5217, continue a aproximação, guarde pista livre. Ah, continue a aproximação, tem embaixada travada, guardando pista livre. Trip 5217. Pedulo 44, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Controle 119.35, torre 118.6. Transponder 5045. Salvador, web 5826, livrou a sua escuta, bom dia. Estabilidade 5826, está autorizada, reporta Angela Juliette. Angela Juliette, 5826. Autorizado para Guarulhos, nível 340, Alfredo no 445. Contato do Xander, 602-1-08, a bordo são 3 horas de manutenção do avião, altera a nave, o E confirma. 619-360 e transponder 5045, TAN 3663. Ok, o controle é 1935 e a torre 186 para o TAN 3663. 619-35, 3663. Pante, portão 2, chame pronto para o espectacionamento. Formará pronto para o estacionamento, 3663. Ô, Chanel, agora sim, pode confirmar os dados, por gentileza, e táxi à direita via Índia. No ponto de espera, chame torre 186, altímetro no 0, no 4. Confirma os dados de partida, por gentileza, 6219. 6219, vamos lá, 108 após 3 horas e 40, confim o alternativo. Charlie Fox, 3h40, 108. Boa viagem, 6219. Obrigado, velho. Foi correção, reporte para cruzamento do campo, Alfa Victor Juliette. Tá ciente, reporta para cruzamento do campo, Alfa Victor Juliette. Vai manter a perna contra-vento da 1-0. Ciente, reporta na contra-vento da 1-0, Alfa Victor Juliette. Já ingressou na contra-vento da 1-0, Alfa Victor Juliette. Ciente, Alfa Victor Juliette. Autorizado cruzamento do campo, Alfa Victor Juliette. Autorizado cruzamento do campo, Alfa Victor Juliette. Positivo, mantendo o perfil. Obrigado. Torre 118.6, transponder 5043. Autorizado para Ilhéu 240, nível decorado a 10, curva direita da El, Leda Ilhéu. 5043 ao transponder, 1935 ao controle, 18648, está pronto para o posicionamento na posição número 7. 5217 no solo aos 42, livre pista pela direita, solo 121.9. Certo, direita, 1219, tem 5217. 435, desejamento correto. O senhor está pronto para o pushback? Afirmo. Gol no 435, autorizado pushback, repassando para o ataque. Autorizado pushback, chama para o ataque. Solo Salvador, 5217, livrou, aguardando o pushback. Gol no 435, confirmando, mantém a posição. Ciente, Alfa Victor Juliette, chame controle 119.35. Gentileza, poderia confirmar para Alfa Victor Juliette? Não copiou. rua. Alfa, Juliette, Apache 3, Alfa Victor Juliette não copiou sua última transmissão. Alfa Victor Juliette, chame controle 119-35. Ah, paciente, chamará o controle 119-35, Alfa Victor Juliette. 1-3. É, Patrick, não é Patrick, você chamará antes de ingressar a palavra Juliette. Canem 6219 na escuta da tua? Juliette, está na escuta, senhor. Mais uns 2 minutinhos vai estar pronto, pode ser? Paciente. Eu te reporto quando pronto, 6219. Visuais, ingresso corredor forte. Mas tem condições visuais, ingresso corredor forte, Alfa Victor Juliette. 2, Recife, já temos aprovada a número 2 para 4, só um instante, gente. Ah, escuta. Passarida 2223, está com 50, 50 a bordo. Alterna Salvador, 3 horas e 15 de autonomia. Chené 6211, autorizada a linha de decolada, pista 0, vento 130.9. Perdão, se eu não faço a sua mensagem, foi falha. A linha decola, pista 0, vento. O Chené 6211, a linha e decola da pista 10, vento 130 com 9 nós. Whisky Brown Charlie, a sua identificação. Para. Controle, o índio em Verão, passou o disparo da barra. Não, a instrução normalmente decolagem, para ver se vai cair ou não. O Chené 6211, livre, alinhar e decolar, vento 120 graus, 089. Ativo, você deu a linha e decola, pista no zero, Chené 6211, vai deixar. 41, remoto frio após a passagem do Embraer, 25217. 050. 050, bravo Charlie. Autorizado, chegada a Mari. Pina Mari, 050. Papatango, Atalho Matango, prossiga. Do quadro 299, pronto para qualquer. Prossiga, 4299. Azul 4299, autorizado Campinas, nível de voo 360, via Opesulu 16, pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5046. Decoda 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, controle 1935, 286, transponder 0546, o azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto, reporte para o PUSH. Deixa eu só confirmar, é 0546, 5046, transponder. Azul 4299, transponder 5046. Obrigado, 5046, 4299. Solo Salvador, o gol no 923 para o pushback, acionamento no gate 06. Gol 1923, mantenha a posição. Mantenha a posição, gol no 923. Gol 1435, autorizado pushback, reporte pronto para o táxi. Reportar a pronto para o táxi 1435. Tolho 1995. É o seguinte. O Chané 6211 autorizado direto da El. É, Bruno. Bom, no 923, o setor vai ser o número 2. Tráfico à sua esquerda no portão 7 já iniciou, já tinha chamado há mais tempo. Caso eu puxe o seu tráfico, vai preterido no táxi, ok? Tá, gente, tá aguardando o aeronave ao lado, o 923. Da pista 10, 1-10 graus, 7 nós. Autorizado a decolar, passarei do 2226. Recife, frequência 1-25-1, alterne 1-33-25. Recife, 1251, na antena 3325, 35345. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, Xenero 63, o Nuno passando 210 para 160, Cinti da Lima. Oxané 6311, a sua identificação, autorizada chegada Bonf, desse para nível de voo 060. Identificou na Bonf, 060, 6311. O Charlie desça para 2000 pés, QNH 10 no quarto, autorizado sinal ILS é possibilizado. Para 2000, bravo Charlie. Dia 6312, já temos aprovado o Recife 35 e o 6225 já temos aprovado Brasília 32. O 6312 é o número 1, 6225 é o número 2. Ciente 320, 6225. Wisconsin Uniforme, Montes Claros 85 Visual, está no pátio 5 Aerostar. Aguarde um minuto para a cópia, Wisconsin Uniforme. Solo Gol no 923 no box 06, pode acionar só para não dar atraso? Gol no 923, vem acionar, repassar o putback. Ciente, obrigado. Gol 1923, aguarde para o putback. 1923, gente. 223 decolou, pode chamar o controle 1935. Passaria do 2223, chame o controle 1935, decolado aos 49. Negativo, obrigado e bom trabalho. Yeah. Informe final para buscar vida, hotel e matão. São Elefa. Subindo para o 260 na saída Arbor, transição Elefa 2223. Salvador Gomes, 435 com 77 a bordo, 2 horas e 25 minutos de autonomia, alternada Caju para o ataque. Bom, no 435, confirma a alternativa. Aracaju. Bom, no 435, táxi autorizado via Pátio Uno e Taxiway Índia. No ponto de espera da pista 10, semitorre 118, decimal 6. Às vezes eu tenho aqui no 0014. Pátio Uno, Índia, 6, poderia confirmar o ajuste? Bom, 1435, ajuste de altímetro 10014. 04 no ponto de espera, 186 no ponto de espera. No 923, após a passagem do Boeing 737 pela cauda, autorizado o pushback. Obrigado. Sigo até o Limatão. Não. Entra em Salvador, 120 graus, 11 nós, informe no solo, controlado. Tá bom. Geralmente no solo aqui a gente não consegue contar com a torre, eu vou tentar. Ciente, até o Limatão. Tá bom. Salvador, 1435, vamos esperar 10 pronto. Voo 1435, autorizado a linha e decolada pista 10. Vento 120 graus, 11 nós. Autorizando alinhar e decolar da 10, 1435. 5055. 0055? 5055, essa não é 6312. 6312, autorizado Recife nível 350 pela turística 58, decolando da pista 1010. Curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 19935 e transponder 5055. Pistolé 63, 1-2, cotizamento correto, reporte, vamos para o putback. Entender. Dá 1-0, gol no 435. Gol 1-435. Autorizado a decolagem da pista 1-0, vento 1-2-0 com 9 nós. Autorizado a decolagem, dá 1-0 no 435. Bravo, Charlie. Papatão Whisky Bravo Charlie, complete final ILS, chame todos, frequência 1-9-6. 186, obrigado, bom dia. De voo 320, via Upper Whisky 1-0, pista 1-0, curva direita, saída Momo, Kogbo, Nizza. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 50-51. Gente, é, só confirmando, 6225 é para Salvador. Afirmo para Brasília, 6225. Portalé 6225, confere, saída Brasília e curva à esquerda. Está autorizado 320 para Brasília, 6225, é o Peruísque 10, saída decolagem da 10, curva esquerda, Momo, Coque, Bonitza, controle 11935, 3186, transponder 5051, Oxané 6225. Oxané 6225, aguardando para o push. 225 já pronto para o pushback, acionamento. Salvador, gol 923 para o táxi com 150 a bordo, 3:30, alterna Galeão. Autonomia, gol 1923. 3:30, gol 1923. Gol 1923, autorizado, táxi via Pati 1, táxi Índia, no ponto de espera, chame Torre, frequência 1-1-8-6, azimutímetro 1-0-4. Pati 1, Índia, 18:30, no ponto de espera, gol 1923. Vento 1-2-0 com 1-0-9. Ah, autorizado, Whisky Bravo Charlie. Tá sem o glide, né? Sua para nível de voo 240, saída da El, Leda, pode ler. Ciente, solicita o 200 final da El, Leda, Ilhéus, gol 435. Barra via Coelho, axé. Controle 1-9-35, torre 18-6, acione o código 5566, Whisky, Oscar e Uniform. Sendo autorizado, Salvador, Monte Claro, decola da 197, primeira curva direita, mantendo o corredor, Coelho até 1-9-7, até autorização, nível 085, controle 119-35, torre 32-6, aciona 5566, Whisky, Oscar e Uniform. Correto, para táxi já acionado no pátio 5 ao estar, todos 86, altímetro 1014, POB de? POB 308, boa. 2326, entrada no vídeo, ótimo. Boa viagem. Solo Salvador, 6225 no gate 1, pronto para pushback e acionamento. E aguarde pushback e acionamento, 6225, passarão 37, boa cauda, será autorizado na sequência. Não aguardo, 6225. Solo, 3663, posição 2, puxe acionamento. No setor número 2, vamos autorizar inicialmente o primeiro à sua direita, o Avianca, que já chamou um instante atrás, só um instante. Excelente, número 2. Solo Salvador Azul 4299, puxa acionamento, portão 8. Ok, nós temos dois tráfegos aqui do lado mais próximo da pista, vão puxar, ok? Vai ser o número 3 pro táxi, o Azul 4299. É, inicia agora ou aguarda um instante para não esperar muito tempo acionado? Aguardo então. É, obrigado, passa 2 agora. Bastante, minha beleza. Sem problema, obrigado pela informação. Tutan 3663, no portão 2. Tem condições de fazer o pushback até na saída do pátio 3? Ok? Se o pushback teria que sair na terra, na saída do pátio 3, está no PTD ou avião com a sua direita.